portugueses encontrei, e o carinho que me deram nunca mais esquecerei. A Alemanha, Suíça e França, Luxemburgo, que beleza, onde feliz eu me vi com a gente portuguesa. Em todo o mundo se vê gente portuguesa. Mas que beleza. Em todo o mundo se vê gente portuguesa.

grande artista que já esteve aqui em Orleans com o novo trabalho de quem Johnny Abreu. Sempre acreditei. Mas tudo o que eu queria, que eu sonhei, no nosso amor eu sempre acreditei. Tu, que sempre foste o calor da minha paixão, que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu tens o abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Perto o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre. Já com grande artista que estará cá dia 21 de janeiro. Vocês já sabem tudo. Dia 21 de janeiro, Tony Careira aqui no Zenit Orleans. Já tiveram entrevista com o irmão dele no sábado, com a Cristina. E se calhar aqui nas antenas da Rádio Arconcel, quem sabe. Tony Careira, tu e eu para sempre. Nem vou dormir, pois vais logo volta, vens a chorar e eu a sorrir, e entre beijos pergunto se eu sofri, e eu vou responder que não, que sim, e acabamos de sonhar no sutil.

sentes quando tu não estás, quando não tenho o teu pé de mim, quando tu não estás, fico meio perdido, quando tu te vais, é o meu castigo, quando tu não estás, fico meio perdido, quando tu te vais, é o meu castigo, quando tu não estás, é o sofoco que eu tentei em mim. Depois de Luís Manuel, quando tu não estás, vamos lá com Cati, quanto mais te amo. Fazer o tchi-tchi-tchi, o tchá-tchá-tchá, 9 horas e 40 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Vamos lá então com o novo trabalho de Tita. Vamos lá nos aquecer um bocado deste frio. Thank you.

verão. Estava tão embriagado, agarrado ao verão. Minha mulher me apanhou, estava a dançar com ela. Foi então que ela viu que eu estava com a cadela. Estava tão embriagado, agarrado ao verão. Minha mulher me apanhou, estava a dançar com ela. Foi então que ela viu que eu estava com a cadela. Eu dancei a noite inteira, dancei até mais não. Estava tão embriagado, agarrado ao verão. Minha mulher me apanhou, estava a dançar com ela. Foi então que ela viu que eu estava com a cadela. De verão, lá vou até ao bar e sempre a controlar. Começo o bato-bato do coração. Há música no ar, eu fico a delirar e danço uma quizomba com emoção. E fico ali colado a ela toda a noite. É a loucura para subir logo a tensão. Lá no escurinho, no calor deste verão, curtimos toda a noite com toda a nossa paixão. Já não tenho a cabeça no lugar. Tudo isto não tem cura. Elas levam-me à loucura. Já não sei o que fazer para parar. Noite de luar, lá vou eu brilhar. Ponho tal perfume para agradar. É festa que se quer, onde tenho a mulher que me inspira e deixa de sonhar. Há música no ar, eu fico a delirar. Trabalho, Nel Monteiro desabicando. A minha mãe era dançarina e o meu pai só queria dançar. Agora eu sou um dançarico, o que eu só quero é dançaricar. A minha mãe era dançarina. dançarina e o meu pai só queria dançar. Agora eu sou um dançarico, porque eu só quero dançaricar. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, se tiver com quem. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, é que eu estou bem. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, se tiver com quem. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, é que eu estou bem. Dançaricava na barriguinha da minha mãe. Quando morrer vou dançaricar no outro mundo também. Quando eu nasci já dançaricava na barriguinha da minha mãe. Quando morrer vou dançaricar no outro mundo também. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, se tiver com quem. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, é que eu estou bem. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, se tiver com quem. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, é que eu estou bem. Traz a sua.

pimba, dança ao pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. És a minha zena. E depois iremos até ao Minho. Eu serei leão para defender o teu coração, para ele nunca sofrer. I love you, meu chuchu. Ai do, ai do, ai do. E tudo o que eu mais quero é contigo fazer. Quero ser o teu parça e tu a minha gente. Quero ser o teu parça e tu a minha gente. Imagina tu coladinha a mim. Oh, oh, oh, sou só de tanguinha. Oh, oh, oh, sou só. Quero ser o teu parça e prendinha. Oh, oh, oh, só, só, quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. I love you, meu chuchu, I do, I do, I do. E tudo o que eu mais quero é contigo fazer. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Imagina tu, o levinho a mim. Oh, oh, oh, só, só de tanguinha. Oh, oh, oh, só, só. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. E vamos, vamos então até ao Minho, que aquele artista que esteve aqui há pouco com nós. Na minha casa, Nelson Costa, essa mulher só ralha. Está brava, ralha por sempre mal. Fui para o café, meti-me na cachaça. Já não dormi em casa, mandou-me dormir na praça. Essa mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada, por tudo e por nada. Essa mulher só ralha, ralha, ralha, nunca está calada. Essa mulher só ralha, ralha, ralha, por tudo e por nada, por tudo e por

quem pediu viagem a Lisboa. Viagem a Lisboa, Rosinho. Vamos contar uma história. E vamos lá, primeira dedicatória de hoje. Uma história. E da parte do meu amigo Lourenço, para todo o pessoal que o conhece. E não passar. Para todos os colegas de trabalho. Da minha terra pus mandar. Sem esquecer os animadores aqui da rádio. Ruizinho de Penacova e de Paris Boa com Sul do Minho. Vai, mesma maneira. Uma casa à toa, que ainda era tão miudinho. E eu não me casava à toa, sempre fui muito malandro. E quis ter uma vida boa. Agarrei na minha concertina e lá fui eu para Lisboa. Fizeste bem. Naquele tempo à capital. Quando cheguei a Lisboa, e quando cheguei a Lisboa, ai, ao sair da estação, vi uma mulher tão bonita, encostada no balcão. Lá fui eu direitinho a ela, porque eu era muito ao meu. Ai, Lose, foste com muita sede ao pó. Ela virou-se para mim mesmo. Oh, menino, toma cautela. Tu és um rapaz tão bonito. E o meu? E o meu nome é Feliz Bela. Ai, que lindo, pá. E eu também fui a ela. Ai, não, dos pastéis de lindo nome, Feliz Bela. Que lindo nome, Feliz Bela. E o cabedal que ela tem. Enorme, enorme. Boa. Enorme, boa, tesuda mesmo. Escutei-a. E o cabedal que ela tem. Ela virou-se para mim e disse que tinha uma gaita como a minha. Ah, foi? Mais ajudava? Mais ajudava. E eu fiquei mais descansado. Para chegar a uma conclusão. E eu cheguei-me à beira dela. Aí armado e lambou. Ela começou-me aos beijinhos. Ai, Jesus, que sensação! Mas por baixo do embigo, vi lá uma coisa pendurou. Só então é que me apercebi. Na alhada que eu me meti. Porque o raio da Feliz Bela, aí era um travesti. Oi. Mas não ficou por aqui. Mas o pior estava para mim. O pior estava para mim. Vou tentar. Mas aquilo era uma tumba. Que a Feliz Bela é bonita. E com o seu ar de lambona, que ela pediu ao Ruizinho para eu lhe soprar na sanfona. Então olha. E eu fugi dali para fora, devagar e a correr. E eu fugi dali para fora. Fugiste dentro do comboio. E lá vim eu para Penacova. E tu para Viana. Ai não, e eu passava o mão. Quando o meu pai me viu chegar. Ora. Quando o meu pai me viu chegar, diz com olhos de regalado. Era o que tu merecias ouvir? Diz com olhos de regalado. Tu já vens aí. Tu fostes bem avisado. Oh, e eu, cala-se lá, oh, meu pai. Quase que eu fui enrabado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Aqui está. Então vamos lá. E ficamos sempre na desgrada, mesma maneira, Augusto Canário. Boa tarde. Olha e digo deste jeito, já chegou cá a Martinha, com a concertina ao peito. Já não estou só com este morcão, agora estou mais satisfeito. Sou um tipo correiro. Reparei cá para o Miranda. Eu sou um condições. A moça é muito valente, mas não deve chegar para os dois. Miranda, vamos dividi-la, o canário é inteligente. Oh Marta, anda para aqui, anda, tu põe-me a mim quente. Ficas tu com a parte de trás e eu com a parte da frente. Cinta para cima. Ela. Pombas, atrás tem um bom forninho e à frente um micro-ondas. E tu é da cinta para cima, olha lá o seu morcão. Outra vez. Agora é que eu estou a ver, olha aí cá o figurão. Quer ficar com a leitaria porque tem cara de mamão. Cantiga de primeira, canário não a quero dividida, eu para mim quero a inteira, eu para mim quero a inteira, e a cantará desgarrada, e para ti, ó meu amigo, a cantará desgarrada. Olha, está-se mesmo a ver, a ti não te toca nada. Fátima Lopes, eu vou-vos dizer porquê. Digo isto que sou experiente, já vos disse há bocadinho, deixou o povo contente. É um regalo ter ao nosso lado uma mulher tão sorridente. E agora, para terminar, boa tarde a toda a gente. E ficamos sempre com Augusto Canário e mais uma dedicatória. O Malhão é português. E este disco foi pedido do Miguel para a sua família e amigos e os auditórios. E sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Miguel. Esta portuguesa não falta vinho nem pão. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três fazer.

sofrer. Marília, que dia você vai sair da casa da sua mãe, Marília? Rapaz, se depender de mim. E ficamos sempre com Marília Mudança. No dia que eu saí de casa. Te amo. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Sou quase mãe aqui, gente. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento. Se pra onde estiver pior, em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos. Não é só mãe do Léo, não, é mãe da Marmara e do bebê. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Ah! Marília é mais nova que a gente, mas tem uma cabeça, gente. É hora que é ela que dá o conselho. Você vê que a cabeça é grande mesmo. Não, amiga, eu tô dizendo de sabedoria mesmo. Parece que ela conhecia a cada pedra que eu iria pôr no pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu nem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Beijo, dona Albine e dona Ruth, nossas as responsáveis por esse projetinho perfeito aqui. E mais um novo trabalho para homenagear Sara Carreira, hino da Associação da Sara Carreira. Eu não sinto o teu amor e o meu, só penso em ti. sensação da Sara Carreira. Vamos lá com Eclipse. E agora eu tô pronto. E mais uma dedicatória da parte da Maria do Céu para todo o pessoal que a conhece. Você não tem mais. Sem esquecer o animador. Obrigado a você, Maria do Céu. Então vamos lá com Eclipse. Solange Almeida, Luana Prado. Vai notar. Você beijou, você não vai beijar mais. Vai ficar só na vontade quando vê quem machuca mais. Se sou eu ou a saudade, cê não vai me beijar nunca mais. Acabou o amor, meu corpo no seu já não dá mais calor. A luz do seu olhar, o meu já se apagou. Vamos lá um bocado do que para música romântica. Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos. Você não teve juízo. Me acostumar te ver com um novo amor. Sei que quando vai dormir, abraçando outro corpo, em vão tenta esquecer nossos beijos, nossas bocas, murmurando no silêncio. É o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Sua arrepender de tudo que fez comigo. Volte, pois a casa é sua. Tens aqui paz e abrigo. Vou ficando por aqui. As pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não. Vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Depois de tanto tempo juntos e tanto tempo separados, o inocente está pagando pelo que fizemos de errado. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão a vida é para viver, Tony Carreira. Okay. E foi pedido da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer a sua primeira. E, se a noite... e o animador, obrigado a ti, Jerome. Só dia de encontrar. Tony Carreira, vida para viver, então. Faz um sorriso de amor e a tristeza vivida. Faz um quadro de alegria e tudo fica de outra cor. Faz um sorriso de amor e da tristeza vivida. Faz um quadro de alegria e tudo fica bem melhor. Ver a lua, deixa o sol em ti brilhar. E se a noite te procura, deixa o dia te encontrar. E as lágrimas caídas, traz um sorriso de amor. E a tristeza vivida, faz um quadro de alegria. E tudo fica de outra cor.

Júnior Pinheiro, sexy. Sonia Lamley, sexy. Fátima López, sexy. Tânia Leiva, Johnny Bain. Tantas, tantas outras. Portugal e as mulheres, sexy. Portugal é sexy. Se lembra as pessoas bebendo e dançando ao som da batida daquele lugar. De repente alguém toca meu corpo, me pergunta por que eles bailar. E aquele rebolado quente ferveu o meu sangue na veia. E eu só conseguia pensar: mamacinha, onde vem que cosi? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. É aqui que eu quero ficar. Onde vem, onde vem que cosi? Onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Pessoas bebendo e dançando ao som da batida daquele lugar. De repente alguém toca meu corpo e pergunta por que eles bailaram. E aquele rebolado quente ferveu o meu sangue na veia. E eu só conseguia pensar: mamacinha, onde vem que cosi? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. É aqui que eu quero ficar. Onde vem que cosi? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Mamacita. Onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Mamacita. Lá em cima está o tiro-lio. E voltamos lá para o nosso cantinho de Portugal. Hey, lá em cima está o tiro-lio-lio. E mais uma dedicatória. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar. É da parte da animadora e amiga Glória. Que podem encontrar a partir das 14 horas até 16 horas da emissão A Música da Glória. Para todo o pessoal que a conhece, para todos os auditórios. E sem esquecer todos os doentinhos e animadores da rádio. Então já sabe, a partir das 14 horas o baile continua com a Glória. Lá em cima está o tiro-lirirurino. Mas por enquanto vamos lá com o Jorge Ferreira, o tiro-lirirurino, a minha maneira. Juntaram os dois na esquina, tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram os dois na esquina, tocar a concertina e a dançar o solidó. Lá em cima está um rico muito rico, lá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, lá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Muito deste nosso tiro-lino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto de ter um a brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. So let's get it on, hang on, keep this party rocking till the break. Hang on, ain't nobody está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem que estirar. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem que estirar. O carro velho anda sempre até levado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. O carro velho anda sempre até levado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro-lito. This party rockin' till the break of dawn. Ain't nobody going home till three in the morning. Ain't gonna keep this party rockin' till the break of dawn. To the powers of the world who are silent to the girls. Give a choice to the boys, let them shout in the girls. Respect, heart, and some might for your people. Will reflect all of the dark, shed a light on your evil. Lá em cima há governo que tem tudo. Cá embaixo o povo que não tem nada. Lá em cima há governo que tem tudo. Cá embaixo o povo que não tem nada. Deve ser governo que é galhado e barrigo. Precisa boa enxada. Deve ser um governo cabeçudo, com gaiada e barrigudo, que precisa boa enxada. Gosto muito deste nosso tiro-lino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto de um carreado. Brincadeira com cavaco, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto de um carreado. Brincadeira com cavaco, fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-lino. Vamos lá com o grande artista que estará aqui dia 21 de janeiro, a Zenita de Orleans, e mais uma dedicatória, e esta da minha parte, especialmente para a Manuela, que esteve um bocado doente, não esteve assim muito boa, mas pronto, é da minha parte para ela de ser um bom rétablissement. E coragem. A paixão é a história de um amor que não há igual, que me fez compreender todo o bem, todo o mal. A de que levo o nosso lance, ser o nosso dia, para uma vida hoje vazia. Manuela e Rosi. Manda vir só mais um copo, que eu já topo, que esta noite tudo pode acontecer. E ele disse que não mente, que está apaixonado. Não sou do jeito, mas eu sou do jeito dele. E ele diz que é inocente, com cara de safado. Yeah, yeah. O problema é que ele é lindo. Yeah, yeah. Esse miúdo mexe com o meu coração. O problema é que ele é lindo. Estou a curtir bem. Então agora posso eu fazer uma versão do Coisinha Sexy? Boa. Vamos a isso. Vamos a isso. E agora, Coisinha Sexy. Uma versão um bocado diferente. Vamos ver. Vamos a isso. Deles e duetos. Os olhos negros são uma loucura e a pele morena é uma perdição. É tudo uma doença sem cura para o meu coração. Depois daquele beijo doce e amargo, aquele jeito santo e pecador, é mesmo aquilo que eu tinha sonhado, sem tirar nem pôr. E o teu sexo appeal, sexo appeal, com o resto faz o tempo pelo final. Me deixa o peito louco a explodir de paixão fatal. Por isso quero me perder contigo. Por isso, meu amor, não espero mais. Coisinha sexy, coisinha sexy. Tu és demais. Por isso, quero me perder contigo. Por isso, meu amor, não espero mais. Coisinha sexy, coisinha sexy. Tu és demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a frente. Com Mônica Sintra, em quanto tempo que não me disse que me amas? E foi pedido a Melambritz, para todos os animadores aqui da rádio, para todo o pessoal que a conhece. Obrigado a você, Melambritz. Eu esperia para ti, não te olhar com dor. Não te sorrir, ir para a cama dormir. Não quero fazer amor. Tens o silêncio cruel, se solidão sabe a fé em cada passo que vês. Se tu não vês porque assim estou, pois a hora chegou para dizer-te o porquê. Comigo numa guerra sem paz, enquanto o gelo puseste em minha chama. Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor, nem me diriges uma frase de amor. Há quanto tempo não dizes que me amas. Pensa bem, há quanto tempo teu olhar me esqueceu, e que não tenho nem um carinho teu. Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma. dedicatórias não param e música romântica também não. E esta vem diretamente de Portugal, é da Madame Graça, para suas primas. Estão aqui em Orleans. Já que tu vais e me deixas. Tony Careira, aqui, ao vivo. Tu não voltes com Yura. Mais, que eu já chorei demais por ti. Já que te vais, o que mais posso dizer? Vou olhar por mim, pensar em mim, tentar esquecer. Já que agora te perdi, quando esta para todos os benfiquistas. É da parte do Cristóvão Dias, para todos os benfiquistas. Cantar nova vitória. Benfica conquistador. Já vamos lá o hino do Futebol Clube do Porto. ser benfiquista, portista, sportinguista. Mas ficamos portugueses, vamos lá Portugal. Chegou a hora de me despedir de vocês. Combinamos que à noite. Mas antes de me despedir de vocês, tenho aqui um anúncio a fazer. Mas deixaste-me sozinha. Tenho aqui uma pessoa que está à procura de alguém que ia para, com ele para Portugal. Tu andaste. O carro dele. Quando quiser, a data que quiser. Se pudesse levar o carro dele com ele, era bom. Então, se está interessado, ligar aqui à rádio. E entrará em contacto com ele. E eu e eu para me despedir de vocês. Sim, não tens festa. Com Ruth Marlene, que é festa. Mora, que é festa, ainda não acabou, que vai continuar a partir das 14 horas. Com a minha glória. Não há festa. Chegaste tarde. Mas Portugal em festa se acaba por hoje. Eu, para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Dou-vos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Daqui lá, portas bem. Desejo tudo o que é melhor, tudo bom, cuida de vocês. Até quarta-feira, então. Tchau, tchau. E agora que chegaste, ainda me pedes para ter meu perdão e meu carinho. E qualquer coisa mais, talvez. Mas nem levas um beijinho, só levas este refrão que eu te fiz. Tu queres é festa, mas esta noite. La FM en couleur.